Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou viver, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. A Voz da Alegria está no ar para vos proporcionar 30 minutos alegres e surpreendentes. Para todos os que nos escutam, já sabemos que aqui só haverá alegria. Este programa será um programa especial que fala daquilo que falámos durante esta semana. Fala do amor. E o amor não tem idades. O amor nasce e cresce ao redor de todos nós. Hoje o amor transbordará neste programa, na verdade, no olhar e nos sorrisos cúmplices das crianças. Para tornar o nosso programa ainda mais maravilhoso, temos connosco algumas crianças da catequese de Oliveira do Hospital. Muito boa tarde. Eu pedi aqui aos nossos meninos presentes para se apresentarem um a um. Queres começar? Eu sou a Mariana, tenho 12 anos. Vivo em Oliveira do Hospital e frequento a catequese de Oliveira do Hospital. Prazer ter cá. Muito bem. Qual é a tua catequista? Como é que se chama? Diz lá, Mariana. Marta Vieira. Oh. Muito bem. A outra Mariana. Olá, sou a Mariana. Vivo em Oliveira do Hospital e frequento na catequese de Oliveira do Hospital. E a minha catequista é a Kátia. E a Cláudia. E a Cláudia, muito bem. Depois temos a outra menina. Sou a Filipa, tenho 10 anos, vivo em Oliveira, do hospital, e frequento a catequese Oliveira, e a minha catequista é a Catarina e a Helena. Muito bem, prazer em ter-te cá connosco. Sou a Mafalda, vivo em Oliveira do hospital, e a minha catequista é a Cátia. E a Cláudia. E a Cláudia. Muito bem. Estes quatro meninos vieram partilhar connosco e com todos os ouvintes o que sabem sobre o amor. Preparem-se para as surpresas que se seguem. Então agora vou-vos fazer a primeira pergunta. Contem-me o que é que sentem por estar aqui no nosso programa A Voz da Alegria. Alegria! Nós também estamos muitíssimos alegres por vos ter aqui connosco. E são vocês que nos vão contar tudo o que sabem sobre o amor. Pois, vocês sabiam? Sabiam? Sim! Muito bem. E antes de continuarmos a falar um pouco mais convosco, vamos ter a nossa catequista Kátia a partilhar com todos vocês e com todos os nossos ouvintes, a lenda de São Valentim. A lenda de São Valentim. É uma história muito bonita de amor que influencia o mundo desde o século III. Reza a lenda que São Valentim foi um bispo casamenteiro no tempo dos romanos, no século III. Já havia há muito, muito tempo, mas vejam bem a influência que teve este bispo em todo o mundo. Nós vamos aqui contar a nossa versão portuguesa, onde o dia 14 de fevereiro é celebrado por namorados e namoradas. Foi uma lenda trazida pelos romanos, onde consta que o imperador romano, Cláudio II, proibiu a todas as pessoas de se casarem, pois ele precisava de pessoas que pudessem ir para a batalha, que pudessem lutar. E as pessoas que estavam casadas não podiam fazer. Mas houve um bispo muito casamenteiro que casou algumas pessoas, até ser descoberto. O imperador condenou-o. Esteve preso durante alguns dias e, nesses dias, a filha do carcereiro apaixonou-se por ele e, apesar de não poderem namorar, ficaram apaixonados um pelo outro. A rapariga, que era cega, mal se aproximou dele, começou a ver. Por isso, houve muitas pessoas que queriam visitá-lo para agradecer tudo o que ele fizera até aquele momento e todo o carinho que passava às pessoas. Assim, deixavam bilhetes, cartas, flores, comida, e ela todos os santos dias ia ver o seu Valentim. Valentim foi condenado à morte e foi decapitado a 14 de fevereiro, mas antes deixou um bilhete à rapariga por quem se apaixonou, onde assinou: do teu Valentim. Vocês já conheciam a história de São Valentim? Sim. Já tinham ouvido na escola? Já. Sim. Já sabiam então porque é que às vezes nós escrevemos aos namorados no dia de São Valentim, ou os namorados escrevem às namoradas do teu Valentim, não é? Já sabiam então? Não, essa parte ainda não sabiam. Essa é mais. Mas é por isto a história que o dia 14 é tão especial e celebra o amor. Pois bem, então agora vamos continuar a saber o que é que vocês sabem sobre o amor. Então, digam-me aqui, o que é o dia do amor? Quem é que quer responder? Mariana, queres dizer? É quando nós dizemos o amor que nós sentimos pela pessoa. Pela pessoa de quem gostamos. Estamos. É, sim. É um dia que partilhamos o amor com as pessoas que nós gostamos. Olha, que bonito é, sim senhor. Mafalda, o que é que te ocorre? Amor é feliz e deixa-me alegre. O amor é feliz e deixa-te alegre. Pois, a mim também. Deixa-vos haver coraçõezinhos, é? Deixa. Sim. E o que é que vos vem à cabeça quando pensam na palavra amor? Filipa. Vem-me felicidade, partilha, amizade, carinho. Pois é, que o dia do amor também é dia da amizade, não é? Também celebramos as pessoas, os amigos, de quem mais gostamos, não é? Normalmente pensamos nos namorados em primeiro lugar. Pois. Mas também há quem chame o dia do amor o dia da amizade, porque nós também amamos muito os nossos amigos. Boa, é isso mesmo. A Filipa deixou-nos quase sem palavras, mas ainda me conseguem dar mais uma palavrinha ou outra sobre o que é que vos vem à cabeça quando pensam na palavra amor? A Mariana está ali pronta a dizer. Estás, Mariana? Na palavra amor vem muito a palavra carinho, porque é o carinho que nós sentimos por todas as outras pessoas de quem gostamos. Boa. Que bonito, muito bem. Então, e neste dia especial, vocês ofereceram algum presente a alguém? Ai, ficaram no silêncio. Eu mostrei à mãe um presente. Mostraste ou ofereceste? Ofereci um presente à mãe. A dizer, gosto da mamã, gosto do pai, gosto de todos. Olha, tenho a certeza que ficaram todos muito felizes com essa pedidinha, muito bem. Filipa, não? Não? A Filipa não quer contar. Não. Há coisas que não se contam, não é? Não é por esse motivo, é que eu não ofereci nada a ninguém. Sinceridade. Só te deixa atrapalhada, já viste? Muito bem. Então e agora, digam-me lá, vocês fizeram alguma atividade especial na catequese no dia de São Valentim? Sim. Foi? Então, Filipe, o que é que fizeram? Foi um origami de coração. Um origami de coração, muito bonito, que simbolizava o quê? O amor. O amor, boa. Então e mais alguém fez alguma atividade na catequese no dia de São Valentim? A Mariana está ali a dizer não, porque a Mariana também ainda não teve a catequese esta semana. Porque quem fez esta atividade do dia de São Valentim foram os meninos que tiveram a catequese na terça-feira. Exatamente. Porque nós, aqui em Oliveira do Hospital, temos catequese à terça, ao sábado e ainda ao domingo. Exatamente, muito bem. Olhem, então aquilo que vocês nos falaram sobre o amor deixou-nos aqui completamente enternecidos, porque também estamos a contar com o Albino, que está ali sempre connosco, dá-nos ali o apoio moral. E agora ficamos com um momento musical. Eu tenho a certeza que a música que vai passar é uma música que todos vocês conhecem e gostam muito. nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova. E o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele sair e tiver a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia já velhinhos cansados, sempre lado a lado, ele vai poder contar que os pais tiveram sempre casados, eternos namorados, e vieram provar que ali dissemos que era amor para a vida toda, e que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, e que foi contigo a minha vida toda, foi um amor para a vida toda. Do amor não é só o dia dos namorados, é o dia do amor em geral. E há um amigo especial que todos nós conhecemos que tem um amor verdadeiro e incondicional por todos nós. Vocês conseguem me dizer quem é esse amigo? Em coro, em coro. Um, dois, três, quem é? Jesus. Jesus. Para cada um de vós, a palavra que melhor define Deus é a palavra amor. Sim. Como é que conseguem sentir o amor de Deus? Como é que vocês sentem? Diz Mariana. Eu consigo sentir o amor de Deus quando estou triste porque fiz alguma coisa mal, ou alguém fez alguma coisa mal comigo, e ele ajuda-me a ficar melhor. Olha que bonito, muito bem. E então, mais alguém? Que... Não? Mariana? A outra Marianinha. Não? O que é que sentem? Não vos vem nada assim? Eu não. Diz, podes dizer. Amor. Amor, sentes amor? Eu também. Também? Mas ficam felizes quando sentem este amor de Deus? Sim. Quando sentem que Jesus vos está a ajudar? Sim. Sim? E como é que demonstram o amor de Deus aos outros? Sim. A dizer. A dizer. O que é que dizes? Eu digo, eu gosto muito de Jesus porque ele me ajuda todos os dias. E há um colega meu que diz que Jesus não existe, mas não é verdade. Pois, mas... Porque Jesus existe, porque ele é o nosso melhor amigo. Muito bem. Tu tens toda a razão, Mariana. E tu, quando ele te diz que Jesus não existe, o que é que tu respondes? Eu respondo, Jesus existe e existe. E ele pergunta-te, como é que tu sabes? Ele pergunta... Porque eu tenho... Porque ensinaram-me que Deus é o nosso amigo. Existiu por causa da Kátia e da Cláudia. Por causa das tuas catequistas, que elas ensinam-te todas as catequeses que Deus é nosso amigo e ele existe. E faz-te bem sentir que Deus existe. Sim. Deixa-te mais confiante e... mais alegre. E sim, vocês também sentem a mesma coisa? Sim. Sim. É? Quando se sentem assim mais inseguros, naqueles dias em que vão fazer um teste na escola e estão cheios de nervos, a Filipa até faz assim. Quando vocês lá por dentro pensam que Jesus está convosco e vos pode ajudar, como é que vocês ficam? Diz lá, Maria. Felizes. Ah, pois está, porque senão eu tirava metade das notas que tinha. Então tu acreditas que tiras boas notas porque Jesus te ajuda, é isso? Porque estudo. Ah, pelas duas coisas, porque estudas e Jesus te ajuda. É verdade. Jesus ajuda-te a acreditares mais em ti, tenho a certeza absoluta. E a concentrar mais nos estudos, essas coisas. Mariana, estás aí ansiosa para falar. Nós estamos sempre a dizer Mariana, porque temos duas Marianas. Exato. Aqui connosco. A Mariana mais velhinha, diz lá, Mariana. Eu demonstro o amor de Deus, por exemplo, quando dou um abraço aos meus pais ou quando ajudo os meus colegas na escola. Olha, que bonito, sim. Sim, é verdade. Os pais ficam muito contentes quando tu dás abraços, tenho a certeza. E os teus colegas na escola devem ficar muito agradecidos. O amor de Deus demonstra-se pelas pequenas coisas boas que nós também fazemos aos outros. E fazer o bem é demonstrar o amor de Deus. Boas. Então digam-me numa palavra, como é que é o amor de Deus para cada um de nós? Filipa. Felicidade. Carinho. Alegria. Incondicional. Muito bem, muito bem. É pequeno ou grande? Sim. Muito grande. Muito grande. Muito bem, Mariana. E agora vamos ouvir pela voz da Mariana uma leitura de São Paulo que nos fala do amor. Carta de São Paulo sobre o amor. Se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, as minhas palavras são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho. Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus, de conhecer os seus mistérios e saber tudo, e se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas e não tiver amor, não valho nada. Ainda que eu dê em esmolas tudo o que é meu, se me deixar queimar vivo e não tiver amor, de nada me serve. O amor é paciente e prestável, não é invejoso, não se envaidece nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos nem é egoísta, não se irrita nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. Muito bem, Mariana. Muito bem. Que leitura bonita. Será que nós conseguimos retirar alguns pontos principais desta leitura do que é o amor? Então digam-me lá, o amor é egoísta? Não. Não. Então se não é egoísta, o amor é o quê? Egoístas é quando pensamos só em nós, no nosso bem-estar. Então, e quando não pensamos só em nós, não somos capazes de pensar Em quem? Digam nos vocês. Outros. Somos capazes de pensar nos outros. E quando pensamos nos outros, nós só deixamos os outros ficarem bem ou será que nós também ficamos bem connosco próprios? Deixamos bem ficar os outros e nós próprios, porque sabemos que fizemos uma boa ação em deixar os outros felizes. E sabem que isso é o que nos faz mais felizes ainda. Muito bem. Pois é, o amor é eterno. O que é que será isto do amor eterno? Eterno. O amor nunca mais acaba. É infinito. O amor nunca mais acaba. O amor é infinito. Não tem fim, certo? Às vezes vocês ouvem isto dos vossos pais, não é? O amor é enorme. Os pais às vezes até brincam com o amor. Amo-te tanto daqui até à lua e da lua até aqui. Para nós percebermos que o amor realmente vai muito mais para além daquilo que nós possamos imaginar. Ouvem isso dos pais lá em casa? Sim. Ai, que vergonha. Ouvem se calhar o amo-te muito. Não é? É a mesma coisa. Sim. Ouvir todos os dias gosto muito de ti, não é? Sim. Também dizem. Às vezes custa um bocadinho dizermos aos outros que gostamos deles, custa? Custa, porque nós sentimos vergonha, porque nós gostamos das outras pessoas e ficamos envergonhados porque nós gostamos da pessoa e pode não gostar de nós e nós temos vergonha. Isso vem a propósito do dia de São Valentim, não é, Mariana? Pois é, muito bem. E vocês querem partilhar mais alguma coisa sobre o amor aqui connosco? Algum dia partilha? Ou alguma coisa que vos vem à cabeça sobre o dia do amor, o dia de São Valentim? Alegria, felicidade. A Mafalda. Sim, a Mafalda. E carinho. Boa, muito bem. Bom, e é com esta mensagem de que o amor é paciente e que nunca acaba, que vamos terminar a emissão da Voz da Alegria. Há uma coisa que eu tenho a certeza: todos somos muito mais alegres quando o nosso coração se enche de amor. Vocês disseram isto aqui algumas vezes. Obrigada a todos estes meninos que deixaram o nosso coração mais doce e terno durante o nosso programa. Terminamos com uma música que nos ensina que caminhar ao lado de Deus, que tanto nos ama, torna o nosso caminho mais leve e feliz. Até sexta! E ouvi cantar assim: caminharei, caminharei pela tua estrada, Senhor. Dá-me a tua mão, quero ficar para sempre junto de ti. Não entendia, mas fiquei a ouvir quando o Senhor me falou. Ele me chamava, precisava de mim, e eu respondi assim: caminharei, caminharei pela tua estrada, Senhor. Dá-me a tua mão, quero ficar para sempre junto de ti. A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu novo de vida, alegria.